te vejo já faz um bom tempo. Turquesas desmancham nessa pele. Na área de fumante jovem, há drogas dentro de sua bolsa. Noventista, transporte, indie rock, parece mais uma. Só que me lançou as palavras certas, tipo nada é certo, jovem. O que virá depois da segunda vinda, da última ficha, gato, não tive saída. Na pista rolava um Bobby James. Avante a cateia de olho na cena, tensa, pensa, mas não acontece. Trajeto disperso, o oposto no jogo, sem ficha. Só eu e minha chance. Fiz minha trilha, gastei grana limpa. Trilha sonora com outras batidas. Rimas fugidas sem beat, silêncio tenso, ao som de passos atentos. Sou minha chave pra liberdade. Resposta pra tudo está no colapso. Vários se foram por culpa do vago. Por mais aqui, mais ameno. Menos veneno, sangue fervendo. Sou jovem negro, sobrevivendo. Jovem negro, vivo e atento. Jovem negro, yeah. Parece até sorte, um preto no escuro. Na percepção do guru, oculto flow envelhecido, espiral rotiniga. Fogo e tequila pra excedentes. Nectar foge da taça, derrama um gole puro no solo sujo. Rebeldes façam na praça, livro clandestino, cigarro e all-star. Minha liberdade simétrica, inesperada, porém exata. Pele de corvo voando igual águia. Na pele suja, pureza das águas. Cristal, igual o medo da alma. Igual o medo da alma. Somos um povo livre, mano, e nós éramos escravos. Eu te vejo, já faz um bom tempo, ei. Turquesas desmancham nessa pele. Na área de fumante jovem, há drogas dentro de sua bolsa. Noventista, transport, indie rock, parece mais uma só. Que me lançou as palavras certas, tipo nada é certo. Jovem, é o que virá depois da segunda vinda, da última ficha, gato. Não tive saída, na pista rolava. Selvagens, Street Iron, de botões, bolso frontal, de bigode, não mustache, 23 swag, Car White Hong, invado lares como King Duke, mixtapes no YouTube, ei, na frente da lista de álbuns de orçamento, caros em estúdios, eu prefiro Rosa Mix, estilo livre Bigs, beats do Gustavo, Dorota na imagem, repito, diretor depois o respiro como se fosse um outro eu, me dando conselho, sem moralismo, acordei de sonho bom, colunas em crise, falando sobre mim e me resumindo, eu me senti tão previsível, cobaia no estudo do signo, coala no galho do instinto, mal me dei conta, dormi ali mesmo, não reagi aos paparazzis e ao boxe, treinado aos porres, com frage, não me servirão de nada, ei, tanto dinheiro se vai em algo, mas sem celular, não pago tarifas, tal velhos em 9-5, infância ressurgiu, nas fotos que desenterramos, 90, baita época, bem antes da banda larga e das câmeras digitais. Crianças, Refri Max, já estávamos conectados, pau. Garoto, eu te vejo, já faz um bom tempo. Porque já desmancham nessa pele. Na área de fumantes jovens, há drogas dentro da sua bolsa. Noventista, transport, indie rock, parece mais uma. Só que me lançou as palavras certas, tipo nada é certo. Jovem, o que virá depois da segunda vinda, da última ficha, gata, eu não tive saída. Na pista rolava um Bobby James. Sei quanto tempo eu ando sonhando com a sua pele. Na área de fumante eu sei, ele não te ligou, ela não me ligou também. Tudo bem, eu vim mesmo assim. Sei, sei que tava pensando em mim, yeah. Sete madrugadas sem me ligar, yeah, yeah. Quer que eu faça uma música sobre você, yeah, yeah. Diz que eu falo muito, yeah, yeah. Vale a vida sem amor. Ainda bem que apareceu. Perdi tempo tentando encontrar. Só ela na minha frente me fazer entender. Yeah, me parece mais uma, só que me lançou as palavras certas. Tipo, nada é certo, jovem. O que virá depois do segundo drink, do último brinde? Gato, eu não tive.